chega pro meu lado e digo sim. Cê tá jogando charme, é pra mim. Te falo, cê passou, mas o teu cheiro tá aqui. Cabelo bagunçado, moreninho, um jeito de sorrir bem gostosinho. Já tô imaginando algum momento nosso. Cê vem chegando de jeito, pegando no meu cabelo, mas o que eu quero é te ouvir. O papo é bom, já desejo, eu tô querendo teu beijo. Já vamos partir daqui pro tatarana. Chega pro meu lado, digo sim. Cê tá jogando charme, é pra mim. Te falo, cê passou, mas o teu cheiro tá aqui. Cabelo bagunçado, moreninho, um jeito de sorrir bem gostosinho. Já tô imaginando algum momento nosso. Cê vem chegando de jeito, pegando no meu cabelo, mas o que eu quero é te ouvir. O papo é bom, já desejo, eu tô querendo teu beijo. Já vamos partir daqui pro quadradinho, só que na minha cara. Já quero você quase pelado, só que na minha casa. Impossível não prestar atenção, agora minha intenção, movida pela paixão. Porque você, meu fogo, você minha fumaça. Expressão do desejo, minha libido, minha tara. Hoje vai ter